na proa de voo em São Paulo. Grata pela colaboração, TAM 3676. Passa o controle de chamada de assistência da polícia e de prova. TAM 3676. TAM 3676, aguarde. Romeu, Gol, quando possível, poderia autorizar direto a radial é 239. 208. Controle, Juliette, Tango Zulu. Juliette, Tango Zulu, sub e mantenha 2 mil pés aguardando a vetoração. 2 mil mantendo a proa aguardando a vetoração. Autorizado decolar, pista na 7, vento 120 graus, 10 nós. Guardião Zelona, prossiga. 5, chame o centro Recife, frequência no 25 decimal 1, alterna no 28 decimal 35. Ok, Recife agora em 125 1, alterna 128 35, 6355, grato. Direção Zulu, vetoração para nova aproximação, curva esquerda, proa 330. Esquerda 330, 2 mil pés, Tango Zulu. Verso é Criota Fox, reporte Nero e pronto, pista na 7. Chama a decolagem do Cap Serra Lima. A 07, M no 208, boa viagem. E confirme 55, se adicionando a resposta. Ah, 55, ok, vai retificar. Estabilizado no procedimento visual. Procedimento estimado, chame torno no 8, decimal 95. 1895. Controle, boa tarde, Papa Romeu, aqui de Serra Lima, decolado na sua escuta, perfil coral. Pelo quilo Serra Lima, você me transponde 5571. Ah, positivo, já retificou 5571 no quilo Serra Lima. Já estamos no sub e mantenha 4 mil pés. Subir e manter 4 mil, sabe, Zulu? Tá, Romeu Golf, vou direto pro destino. Obrigado, direto pro destino, para Romeu Golf, graças a Deus. Tá dado. Página 3676, baixada e travada final. Guardião, confirme o transponde, acione e chame 120 decimal 8 para o controle, boa viagem. 1711, nós já acionado. 3676, vento 1 centena 89, aguarde pista livre. Gente, 3676. É restrita do notão, curva direita, proa 340. 340. Controle, Salvador, Guardião 01. Guardião 01, mantenha condições visuais, 500 pés. Condições visuais, 500 pés, Guardião. Dá-lhe Alfa Fox? Prossiga, está passando a pituba. Dá-lhe Alfa Fox, fique atento ao Guardião 01 no decolão da pistão no 7, um helicóptero no sentido contrário. Ok, sem estar atento, está na foto. Guardião 01, fica atento ao Alfa Serra 50, Itália com Fox no sentido contrário. Sentido do Pistufa e Itapuã, mantendo 500 pés. Gente, tráfico ainda não, visual, mantendo a separação, Guardião. Controle, Salvador, boa tarde, o TAM 3155, mantém proa de decolagem até 3 mil pés. TAM 3155, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 320, após 2 mil pés, voo direto líder. Ativo após 2 mil pés, reto Leda, autorizado 320, grato. pouso pista no zero, tá 3.076. Nova Mike, confirma o tipo de equipamento. Papá Mike, mantém referências visuais, o que é legal no 015, reporte passando Paris. Lima Kilo X-Ray, está pronto para o primeiro lançamento, já coordenou na frequência livre. Lima Kilo X-Ray, informa que tem uma aeronave, o Papatango Vitorinho de Juliette, em cruzamento na Ilha Paparica. Nós já coordenamos com ele, vai afastar um pouco mais, ok? Sim, tem coordenação com o Vitorinho de Juliette e McLex Play. Está livre o lançamento. Ok. Controle Salvador, boa tarde, 4166 do Azul, transfere, restaura. Azul 4166, dessa via chegada a Mali para nível de voo 050, QNH 1015. 050 via Mari, Papá Romeu, Romeu Golf, chame centro Recife, frequência no 25.1, alterna no 28.35. 125.1, 135.1. Alterna de 28.35. 251-2835, Romeu, Romeu Golf. Controle ao Charlie Alpha Fox, vem Itapuã, visual com Guardião 01. Vem Charlie Alpha Fox. Guardião visual. Charlie Alpha Fox, chama em torno no 8, decimal 95. 1895, Charlie Alpha Fox. Direção Zulu, informe que irá voar nessa proa no máximo, mais 10 milhas, após 10 milhas, autorizado curva esquerda na proa 210. Na proa 210, dá 9 milhas, Charlie. Lado direto para F, em terceiro e quarto decolagem da pista 17. Tem um Patas 13, não vai decolar agora, da aula 17. Ciência, não interfere, vai prosseguir direto, equilibrado de tela na foto. Na 3.076, solas 1-2, chama no 20, décima 8, boa. 1-2, 1-8, ok. Perdão, é 1-2-1, décima 9, sala. 2-1-9. Papatango Eco, Delta Fox, autorizado a decolar, pista 17. Vento 1-2-0, graus nas nós. 3.076 Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Vitorinho da Juliette, mantenha condições visuais, zona 1.500 pés, quem negar no 015, reporte Paris. Se o Serra Lima vai atingir 1.00, solicita possível a proa de Serra de Serra Delta Mais, é a proa 246. E o Serra Lima está autorizado. Lima. E o Serra Lima, quando possível, estimado de pouso. 1.829, estimado de pouso. Tá, 3155, alguma possibilidade de voar da Elza, seria pra mim? Pois é, da 3155. Certo. Tá, pessoal, vou controlar o detalhe, pessoal. Gente, chama pra Fox, frequência livre, igual. Vai seguir pra Enrimada, daqui a pouco? Pode chamar nessa mesmo. Ah, não. Delta Fox, decolou 104, chame no 208, controle, sua viagem. Certo, 208. Reporte para a descida. 97. Guardando somente a posição do centro, vou no 097. Me deixa fazer o pushback, acionar aqui, só que eu estou em cima da hora. Só mais um minuto. Fox. Mantenha-se em condições visuais, no meu pé, no corredor cheio, aposte não fora da barra. Tango Zulu 401. Prossiga. Gente, aguarde pra cópia, o 9401. Confirma o horário do plano? 940. 7. Ainda previsto, por favor. Atendo a guarda 101, também no corredor extremo, atendo 500 pés. Sim, adiante, Santa Fox. Guardião 01, fique atento, aeronave Papa Tango, Alco Delta Fox, Papa Alfa 31, mantendo 1 no meu pé no litoral. Segue o tráfego da aeronave igual, agora na boca do rio com 300 pés do guardião. Sim. Trava do anel 040, Juliette, Tango Zulu. Sete Tango Zulu, aguarde. Paga. São 3155, chame o centro Recife, frequência no 25 decimal 1, alterna no 28 decimal 35. 251-2235. Direção Zulu, desce inicialmente para 2500 pés. Como tráfego, a posição de 12 horas, 15 milhas, rumo nordeste, mantendo 1500 pés. São 2500, Tango Zulu. Controle de Alfa Mike, direção de Paris, visual com eu, Papa Mike, livre frequência para coordenação. Gostaria, de graça, boa tarde. Estava visual com a Rio. Gente, chama Alfa Fox, quando no solo, frequência livre. Vento aqui, 90 graus com 8. Positivo, bom trabalho aí, Vitor. Obrigado, graças. Firme, quem chamou? Não, Guzulu. Queda 180, Tango Zulu. Afirmativo. Papai Romeu Zulu, Charlie Lima, desça para nível de voo 060, quer negar 10 no 5. O Lima Kilo X3 está pronto para iniciar lançamento. Lima Kilo X3, com coordenação com o tráfego local, livre lançamento, reporte para descida. X3. Azul 4166, reduz a velocidade para 200 nós, número 2 na aproximação. 200. 97, copia? Copia, senhor. Autorizado com fins 240, via Golf 677 até Ilhéus, após Whisky 1, salve direto. O decola da pista no zero, curva direita, no perfil da Dael Coral, 50 no 12 transponder, controle 208. Lima, plano modificado 1818, desça para a altitude de tráfego, reporte livrando, cruzando 3.500 pés. Pela 97 correto, chame para o ataque. Azul 4166, corrigindo. Após o TAP, voe certo 366 para a RNAV. Após o TAP, 366 para o RNAV, 4166. CIP 370, via Pesulu no 7. Decola a pista no 0, curva à esquerda, no perfil da Cuca, Jean Maracaju, 5043 o transponder, controle 208. 370 autorizado, apresurou 7. Decola a Cuca, Jamon, 5043 o transponder, controle 206. Cuca, Jean Maracaju. Jean Maracaju. Chame pronto no 4. Jean Maracaju. Minutos, em torno de 5 minutos. Sim, Lima Kilo X-Ray, reporte livrando 3.500 pés. X-Ray. Bajão 01. Turinho Juliette, voe direto Ceasa, reporte visual com campo. Juliette Ceasa, reporte visual com campo. 186 a bordo, Lauro Serra, campo de centro. 6 horas de ser de autonomia. Zero 97, táxi autorizado, Pati 1 Índia, ponto de espera 1895, ajuste no 015, boa viagem. 015 autorizado, ponto de espera 1895, 095. 3835, pronto, vai 4. Afirma-se, Lúcio, 3835, pronto. Confins 360 autorizado, via Pesulou no 0. Fala pista no 0, curva à direita, perfil da Dael, Leda, Mótica. 5030, transponder, controle 208. Afirmativo, Confins aprovado, 360, decolado no 0. Curva na direita da El Leda Mótiva, 5030 é o transponder, o controle 1208. E o seu TAN 3835 para o pushback acionamento, posição 08. Após o gol retaguarda, iniciando 8, chame táxi. Demora táxi, o TAN 3835. Emitindo a final da 120, depois prossegue para 17. Juliette Tango Zulu. Perdão, é o Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, a intenção da presente é cancelar e seguir para 17? Negativo, vai remeter na MDA e prossegue para 17. Gente, Juliette Tango Zulu. Chame na curta final pista 10. Tango Zulu. Azul 91-40 na escuta do solo. Conforme o Zulu Charlie Lima, tem condições de efetuar a RNAV? Afirmativo. Zulu Charlie Lima está autorizado certo 366 e descida até 4 mil pés. 366, descida para 4 mil. Opa, Paulinho, Zulu Charlie. Já com campo, Vitor e Juliette. O Juliette tem em torno no 8, decimal 95. Grande Júlio, reporte na curta final, pistão 7. Boa, então, reporte final no 7, Azul 91-49 na escuta. 41662. Gente, aguarde três conexões da torre. Pelo Serra Lima. Pelo Serra Lima, livre frequência da coordenação. Remetida, Juliette Tango Zulu. Gente, Juliette Tango Zulu, mantenha a minha escuta. A intenção é modificar para 17. Presente, modifica para 17, Tango Zulu. Gente, quando desejar, curva esquerda, perna do vento e aguarde para girar a base para 17. Tango Zulu. 1097, autorizado a linha e manter. Pista 10. retorno no 8.95. 2954, 4 metros. Método da 17, Juliette, Tango Sulu. Vitorinha, Júlio, tem condição de agilizar para o seu número 1? Afirma agilizada, Juliette. Filha, fomos autorizados. Está 17, vem com a centena com o relax. Fomos autorizados, Júlio. Salvador, o azul 4166, estabilizado. Voo 1097, autorizado a alinhar e decolar. Vistão no 0, vento 1 centena com 129. Autorizado a alinhar e decolar o voo no 097. Azul 4, 1166, continue a aproximação, aguarde pista livre. Tem um bang da Gol iniciando a rolagem. Tem tráfego para pouso na pista auxiliar, não vai interferir com a sua aproximação. Passante aguardando pista livre, 4166. Pátio 1 no Índio, ponto de espera 1895, ajuste no 095, boa viagem, 383. Pátio Índio, ponto de espera 1893, boa viagem, boa viagem. Tango Zulu está visual com o tráfego do Índio Juliette e com o Boeing Nacional. Pode girar a base da 107? Afirmo, autorizado base, chame na curta. Juliette, Tango Zulu. Tango Zulu. Estamos fazendo ação após o pouso de Leste na Quebec. Se fizer um backtrack rápido, está autorizado para livrar na ADI. Azul 4166, pouso autorizado, pista na 0. Vento 1 centena com 2 mais. Autorizado pouso na 1-0, azul 4166. Fala 27, informe livrando, Júlia. 1-0-97, decolou 27. Informe 1-2-0, do sinal 8, controle do viagem. 208, obrigado, 1-0-97. Controle Salvador, 1-0-97. 2097, contato radar na decolagem, subo para nível de voo 240, está autorizado direto coral. Direto coral 240, é o nível Gol 2, 1097. Aguarde pista livre, entrou uma centena com 11 nós. Zulu. Valeu, velho, seu cara, um abraço. Boa tarde. Tango Zulu, pista na 7 livre, pouso autorizado. Zulu. 3835, boa, autorizado a alinhar e manter pista na 0. Boa, alinhamento no 0. Nova guarda de costas, repara a subida da ela. Saída da ela. Salvador, gol 620 para o Quebec e acionamento no 04. 620, autorizado para o Quebec, acionamento no 4, chame táxi. Chama na 7. No 96, sala 28, tem uma viatura da Infraero que vai efetuar o follow-me devido a uma manutenção que está sendo feita no taxi alfa. Chamando 219, sala 9, sala. 219, gente. Solo Salvador, 4166, livro Neco. 4166, chega o follow-me, alfa, quilo para o Pat 3. Alfa, quilo para o Pat 3, com você? Número 2 no setor, aguarde para o push, 6394. Aguarda. 2510, reporte visual com campo. 2500, reporte visual com campo, doutor Carlinhos. Confirme? É, confirme que recebe o 401. 45. É, para a cópia. 7, só mais um minuto para a cópia, 9401. Estamos aqui para isso. Bom dia, um abraço. Posição de parada para o 4166. Siga até a saída do pátio 3, aguardando para ingresso no principal, o 4166. Acontece. Missão será 01. Tá bom. Boa tarde, senhor. Bom serviço, bom final de semana. Controle Salvador, boa tarde. Dan 3835, né? Colado agora na sua escuta, cruzando 1500 aí. Dan 3835, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, está autorizado direto Leda. Direto Leda 3835. Avisou com o campo, Papa Romeu Zulu Charlie Lima. Gente, Zulu Charlie Lima, aguarde transferência para a torre. Salvador, o Gol 620 para o SAC, 77 a bordo, 3 horas, alterna Aracaju. Direita Índia, ponto de espera 295, 1015, boa viagem. Direita Índia, ponto de espera 295, boa viagem. Capitão. 4166, esquerda, parte 1, portão 9. Esquerda, 1, parte 1, portão 9, 4166. Ave da 10. Boa tarde, Zulu Charlie Lima. A gente é só pouso na pista 10? Se possível, senhor. É, pouso da 17 para o Zulu Charlie Lima, para ficar mais fácil para ligar para o hangar. Fica a seu critério. Segue para qual parte? Porém, para o 17 precisa modificar as regras de visual. Já visual, totalmente, Zulu Charlie Lima. Modifica o plano de FR para VFR? Afirmativo. Ok, modifica o plano aos 33, curva à esquerda. Reporte na final da pista 17. Vento 130 graus com 10 nós. Paciente, já curvou a esquerda, reportará na final do ano 7, o Zulu Charlima. Segue para qual parte após? Segue para o hangar Aerostar. Ok, é a segunda, a terceira taxiway da cabeceira em frente, à direita. Maravilha, terceira taxiway à direita. Obrigado, Zulu Charlima. Tio 01. 1-0, pronto, frente a decolagem. Pesado, decolar, gol no 620, pista 1-0, evento 1-3-0 graus, 1-0-9. Gente, alinha decola 1-0, gol no 620. Salvador, TAN 3835, solicita da presente voar para o Estomotiva. Aguarde, TAN 3835. A sua escuta 3835. Azul 9401, pronto, cópia. Autorizado Guarulhos, nível 320, via Pesolono 0. Bola pistona 0, curva direita, no perfil da Dael, Leda Motti. 5107, o transponder, controle 12080. Localizado 320 para Guarulhos, conforme a rota, perfil 90, decola da pista 90, perfil da Dael, Leda Motti. 207, 20, 19, 20, 20, 20. Confirme então, 3628. A informação ontem, que está o ativo aí, é informação de 2 horas atrás, informação ontem da 1620 do Lula. Tem. A minha possibilidade de encontrar a aproximação, como é que está? Está. Na frente está, 3628. Direita Índia, ponte espera 195-1015, boa viagem. Obrigado. O nome está bom, 169, para conta. Pronto, cópia. Pronto. Guarulhos 360, veio Pesoluno 0. Cola pistona 0, curva direita, no perfil da Dael, Leda, ótima. 5062, transponder, controle 208. 360, Pesoluno 0, decola da 10, com curva direita, Dael, ótima. Confirma o transponder, por favor. 5062, e a saída da El Leda Módulo. Positivo, da El Transição Módulo, vamos passar por Leda. 5062, a Transição Módulo. Alterna 128, decimal 35. 251, 12835, alterna 3835, boa tarde. Lima, Solas 37, ao estacionar na Aerostar, frequência livre. Boa tarde. Obrigado. Nome é 3104, boa, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 10 graus, 11 nós. Autorizado, chama o táxi. 314, contato radar na decolagem, se localizar no desvio 340 via saída da Borba. Na Borba, 2718, está autorizado direto de TAP, desça para nível de voo 050, que é negar no 015. Para 1620, chame o centro Recife, frequência ano 2000, decimal 85, alterna ano 25, decimal 45. 2525, 45, ó. 2628, desça para 2500, pega, autorizada a RINAVE, reposto RISA, algum campo. 2628, 2500, RINAVE autorizada, informarado só. Azul 2718, desça para 4 mil pés, voo certo 366 para o R9. Direto, Serra Tura 366, desça 4 mil, 2718. Boa tarde, Sané 6210, Sané 6210, voo ITAP, desça para nível de voo 050, QNH 0 no 0 no 5. Boa, o ITAP, desça 0 no 5, é o QNH 0. Sim, Sierra Lima, Sané 2424, prossiga. Ponte de espera 1895-1015, boa viagem. Foi Mari que viu o Sierra Lima. Caneve é 210, desse missamento da nível de voo 1900. 1900, 6210. Quilo Serra Lima, submantém nível de voo 090, voo em Mari para a chegada a Mari, que é legal no 015, tem condições de eventual a RNAVE? Salvador, eu acho. Guarda. 230 para o 170. São 3190, vou ITAP, desça até nível de voo 110, CNH 1015. ITAP 110, CNH 1015, São 3190. Oxané 6314, chame o centro Recife, frequência no 26.85, alterno no 25.45. 26.25.45. Autorizada RNAV, vai reportar visual 2718. Controle, libera a restrição de velocidade pro azul 2718. Livre 2718. Livre 2718. CNM 2110, desça para nível de voo 050. CNH 1015. 050, CNM 6210. Número isso, prossiga. Siga Juliette, Quebec, Silva. Pronto para cópia, eu acho que é November Whisky. Salvador, Sierra Índia, Romeu Índia, no meu pé, decola no A7, curva direita, guardou Axé, 0521, transponder, controle 208. Chame a torre no 18895 da presente, 1015. Não, boa tarde. Azul 9401, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 320, autorizado direto lida. Atenção, 320, boa lenda, azul 940. Oxané 6210, voo Interceptor 366 para a RNAV, desça para 4000 pés. QNH 1015. Interceptor 366, desce para 4000, 1015. 6210. São 3190, desça para nível de voo 100, nível 100. Passe a antena 3190. Bate 1 no Índia, ponto de espera 295, ajuste no 0 no 5. Número isso que é assente para o taxi. Três lugar do táxi, chame do ponto de espera a pista no 7. CNM é 210, desça para 2500 pés, aporte visual com campo. Desça 2500, para a visual, 62. São 3190, informa o tráfego, 3 horas, 8 milhas, rumo nordeste, mantendo o nível de voo 090. Afirmativa, o TAN 3190. 3190, desça para nível de voo 060, que é legal no 095. Céu 060, 3190. Charlie Alfa Tango, prossiga. Encerra ainda, quando entra para Salvador, já está visual com campo. Charlie Alfa Tango, mantenha condições visuais, que é legal no 095. Mantenha o setor e aguarde transferência para a torre. Vai manter o setor aguardando a transferência para a torre, está mantendo a seada. Controle, boa tarde, Papa Romeu, Papa Papa Golpe, com informação, Papa. Papa Romeu, Papa Papa Golf, desça via chegada a mar e desça para nível de voo 060, que é legal no 095. Via mar e desça 060, Papa Papa Golf. Alô 52, chame no 29 desse manual solo. 29, uma boa. Alô Salvador, boa tarde, 03628, divisão na 64. 3628, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte da Juliette, 3.62. Então, reporte na curta final para a 7, vento no 30 graus, 99. Valeu, Vitão, bom 2015 para você, meu irmão. Para todos nós, meu velho, um abração. Oh. Na 629, vento no 30 graus, 99, o 30 decolar, pista 1 a 0. Vento decolar 1 a 0, bom, no 629, 1 a 0. Serra Lima para a descida. Tem o Serra Lima, aguarda. Aguardando. Mantenha a posição, Oscar 92. Torre, Azul 2718 na final estabilizado. Azul 2718, continue a aproximação, aguarde pista livre. Um Boeing da Gol iniciando a rolagem. Um helicóptero à esquerda da cabeceira 10 para pouso na pista auxiliar. Não vai interferir com a sua aproximação. Gente, o 2718. 251-2835-1940. Irmão? Maravilha, tá livre. Vento no 30 graus com 11-9, forma livrando. Vai reportar livrando, pouso pairado na cabeceira 17, seu levantão. Sons, após 10 milhas nessa proa, reassuma a navegação, certo 368 para o Renato. Pro 020, sabe para 10 milhas, assuma a navegação 368 para Renato, Quilo Serra Lima. Quilo Serra Lima, informa o tráfego, a sua posição de 11 horas, 4 milhas, rumo nordeste, cruzando o nível de voo 070, em descida para 4 mil pés. Tá sim, está a visão para o tráfego. 2718, pouso autorizado, pista no 0, retorno 30 graus, 11 mais. Livre, pouso não no 0, 2718. Para a torre. Aguarda, Serra Lima, desça para nível de voo 070. 070, Lima. Novembro Isca, autorizado ingresso, reporte na área pronto, cabeceira na 7. No padrão, alta rotação, gostei do Flair, um abraço, velho. Um abraço, velho. 9 decolou? Afirma, o 55 no 208, boa viagem. 208, obrigado, bom dia. Alternado. Direita Índia, ponte espera 1895, 1015, boa viagem. 15, direita, ponte espera 1895, 3144. 3628, Juliette, 01. Juliette, 01, obrigado. Libra Central 360, gol 1169. São 3190, desça para 2510, reporte visual com campo. 2500, reportará o 3190. Pelo Serra Lima, Luiz Serra do 368 e desça para 3 mil pés. Quem negar, nós era no 368, vai descer para 3 mil pés. Pelo Serra Lima. Zero, chame a torno no 8, decimal 95. 1-1-8, 9-5, 6-2, 1-0. Salvador 27, 1-8, Salvador, Chiné 6210, RNF da 1-0. Chiné 6210, boa, avistado. Pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-30 graus, 1 mais. Autorizado pouso na pista 1-0, oi Chiné 6210. Muito bom dia, Juliette, me escuta. 9-3-2-1. 0953 com a papá. 0950 QNH 1015. Quando possível, gostaríamos mais de espaço, se possível. Aguarde, 0953 é número 5 na aproximação. Aguardará, 9953. 3190 está autorizado? R9? Ativo TAM 3190, reporte visual com campo. Reporte visual, autorizando R9, 3190. Papá Golf, desça para nível de voo 050. 050, Papá Golf. 2-7-8. Lancete da Juliette, dê passagem ao TAM após ingresso para o 8. Após o TAM, ingresso para o 8, 278. Papá Golf. Sal 366, visual com campo, 3190. 3190, chame torno no 8, decimal 95. 3895, obrigado, até daqui a pouco. Pelo Serra Lima, se tiver condições, está autorizado o CRF do 366, pista para 2500 pés, reporte visual com campo. Direto 366, descendo para 2500, vai chamar visual com campo, pelo Serra Lima. Contra o Salvador Guardião 01. Prossiga, Guardião 01. Guardião 01, passado 6.5 milhas do setor noroeste, deixando retorno ao Salvador para pouso sem cancelamento na 017. Guardião 01, mantém referências visuais, que legal na 015, aguarde coordenação 14. Como seus visuais, aguardando coordenação 01. Está alinhado para iniciar a rolagem. Gente, 90. Nós desça para 4 mil pés, que legal na 015. 220, desce 4 mil, papá Golf. No 0, solo 59, chame 121 na decimal 9, solo. 1209, 62, 00. Torno no 8, decimal 95. 7, 95 na posição, guardião. Torre Salvador, guardião 01. Guardião, direto, parte do Gran. Afirma, sem interferir com o 0197. Maravilha. Vento 130 graus e 10 nós, informe no solo do Gran controlado. Informa na solo, guardião. Vento 3145, vento 130 graus e 10 nós, autorizado decolar, pista 10. Vento 3190, para informação, tem um helicóptero à esquerda. Deixe de aproximação, helicóptero da Polícia Militar para pouso no pátio direto no pátio, não vai ter com a sua aproximação. Tente, 3190. Boa tarde. Papá Romeu Tilo, Serra Lima, chama em torno no 8, decimal 95. 1895, uma boa tarde. Papá Romeu, Papa Golf, desça para 2500 pés, autorizado RNAVE, reposta visual com campo. 2500, reposta visual com campo, Papa Golf. Passando agora o Serra Vitor 366, tem intenções de pouso no 7 a partir do 372. Tinha aporte no 372 para modificações. Gente, Lima. 3190, pista 10, livre, pouso autorizado. Pouso autorizado, 3190. Papatango, Oscar, November Whiskey, mantenha condições visuais no meu pé no corredor externo, reporte no farol da barra. Farol da barra, reporta November Whiskey. Patrulha está 3145, passa 1500 pés na DL. 3145, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, está autorizado direto líder. Direto líder, está 360, está 3145. Aqui do Serra Lima, passando agora o 372, solicita a modificação da presente, prosseguindo para 17. Aqui do Serra Lima, plano modificado, 1902, autorizado circuito pela direita, pista 17, chame final. Condições de realizar base curta? Positivo, realizando base curta, vai chamar final. Tá, 9321, autorizado ali, mantém pista 10. Ali mantém, 9321. Tá, 3190, no solo 02, direita Foxtrot, no 21.9. Livra na foco, solo 209, boa? Boa. Solo Salvador, boa tarde, eu tenho 3190. Tenho 3190, taxi via Alfa, Juliette, até o gate 05. Alfa, Juliette, gate 05, tenho 3190. Tan 9321, decolagem autorizada, pista 10, vento 120 graus, 119. Marista, decolagem, Tan 9321. Serra Lima avistado, pouso autorizado, pista 17, vento 120 graus, 119. Ciente, livre pouso para o Quiro Serra Lima. Me torno no 8, decimal 95. 11895, papá pagou. Papatango, Oscar, November Whiskey, informa o lançamento de PQD sobre a Ilha de Caparica. Também, Oscar, November Whiskey, tá? Tá descendo o Quebec Kilo? Já tiver Kilo, mas quantos minutos os homens no solo? 5 minutos. Gente, já tiver Kilo, descida, reposta e cruzando 2.500 pés. Aqui na porta, na porta 2.500. Controle, 953. Ok, cancela da presente, papagou. Plano modificado usando...